3897, como foi o tráfego, são 12 horas, 8 milhas, cruzando 060 em subida para nível 360, 1 mais 2, 320. 6259, chame o centro Recife na frequência 123, decimal 8, retorno no 28, decimal 3. 238, 283, 324. Romeu Vitor Hotel, boa noite, Coxinha. Romeu Vitor Hotel, prossiga. Vitor Hotel, como é essa leitura? Papatango, Romeu, Vitor Hotel. Senhor, não, não, 895, Romeu, Vitor Hotel. 1897, chame o centro Recife na frequência 123, sinal 8, alternando 28, sinal 35. 232, 2235, 3297. Romeu Vitor Hotel, prossiga. O Vitor Hotel para a cota, eu chamo São ali, 121, decimal 9. 7781, está ingressando na Índia agora. Ajuda 781, não autorizado. A linha aérea do Conop está na 0. Vento no 40 graus, 0 menos. Então, autorizado a linha cola na 10, 2781. Obrigado. Eu vou falar das 3, 9, chame o controle, número 0 do Snow, Azul 2781 na Mercado Bruno, boa noite. Azul 2781, boa noite, contato radar, preparo nível de voo 160 via, segundo Bruno. 160 via ou Azul 2781? Atacando o Romeu Vitor Hotel, prossiga. Romeu Vitor Hotel, prossiga. Hotel, prossiga. O Vitor Hotel autorizado, tá? Reposta Oscar, ajuste na 016. Turatel, autorizado, alinhar o decolo à pista no 7, vento no 40 graus, 07 nós. Mais que antes, boa noite, prossiga. Acho que mais que antes, reporte do término. Confirme a prioridade para ser a novembro em Dechal. Autorizado o Vale de Chene, subida 065, reposta atingindo. Está confirmando o transporte de enfermos? Afirmativo, senhor. Transporte enfermo, a 065, direto de Chene. Meu Vitor Hotel. Sim, Vitor Hotel, reposta atingindo 065. Reposta atingindo 065, Vitor Hotel. Passando 2.810, o meu Vitor Hotel. Agora está recebendo, senhorita, o meu Vitor Hotel. Apenas o modo alfa, o modo Charlie ainda negativo. Hotel, agora eu recebo o modo Charlie. 7, Vitor Hotel. Gol 1705, Torre, boa noite. Ponto cara da 10 Pro. 705, boa noite. Autorizado, alinhada, decolar, pista 10, vento no 5, telegrama 07, mais. Autorizado, decolar, pista 10, gol 705. Dona Meia, desce dia, chegada, e quantos anos vamos, Dona? 4 inicialmente, 3210. Que sabe, sim. Vitor Hotel, quando possível chamado para pouso, é endereço. É 1h15 a partir da presente, senhorita, o meu Vitor Hotel. Sim. Eu vou ir no. Eu vou ir no. Eu vou ir no. Eu vou ir no. Eu vou ir no. Eu vou ir no. Eu vou ir no. Boa noite, 1705. Número 745, boa noite, contato radar, chega para o nível de voo 360, após 3.000 pés, vou tirar a trilha. 7.2000, vou ali no 360, tá aí, seu sonho, 706, 05. 2781, chame centro Recife, frequente no 26.0, ao término 28.8. 20, 1260, 1288, azul 2781. Centro de 3910, via, tem restrições, para 2000 pés que negam no 06. Autorizado ao final do procedimento ELS, que se gira pista no 0, reporte estabilizado. Tá, 3290, GF para 2000 pés, 1096, autorizado ELS, X3. Obrigado. Controle com 7705? Prossiga. Só para confirmar, foi autorizado para o Edileiro ou Franco? Leve. Ah, ok, então vamos lá, Edileiro, obrigado. Delta autorizado, assinamento é reportado. Seguro. Boa, pode seguro, vou lançar 705, chame centro Recife, frequência 123.8, ao término 28.35. 1238.235, boa noite, 705. 99, centro da informação Tango, autorização com fim. Recepção nacional da 10, opção 3, 2, 9, 0. 3, 2, 0, completa o sinal, chama o seu recurso, está no 7. Salvador, são 3290, sinal normal da 10. São 3290, boa noite, autorizado com o sistema 0, vento no 30 graus 08, mais. Autorizado com 10, 3290. Se o Delta mantém a cabeceira guardando. Vitor. Kilo Delta, autorizado, decolagem pista 17, vento 140 graus, 07 nós. Delta, contato radar, cima para o nível de voo 100, via São João Bruno. Operação controle. Corredor do seu hotel, 755 milhas na base em Salvador, serviço radar encerrado. Mantenha o nível de voo 065 e mantenha-se em reboot de voo visual. Para serviço de informação de voo e alerta, chame Centro Recife, frequência no 26.85, alterna no 25.45. Secundário no 25.45. Aeronave 083, Spot Identification, clear to bomb for arrival, fly direct to bomb position, and descend to 5,000 feet, kilometer 060. Fly direct to bomb position, Bravo Oscar November, Fox position. Descend to 4,000 feet. Delta confirma estimado para pouso em Guarambi. Pouso 23, uma nova em Guarambi, 21 Delta. Você tem restrições para o nível de voo na 00 de Delta? Além das restrições, confirma. Sim, sim. Além das restrições, vai atender 100 Delta. Delta, confirme o ponto de modificação das regras. Será 40 milhas para a destino, 90 km de alta. Gente. Delta, vem de outro destino, confirme já vamos lá no outro. noite, voa 90 na taça, situação quanto espera, só. Bona 099, boa noite autorizado, a linha era de colapso está na 0, vento no 4, 0 grau e 0 menos. 0, boa, 190, na taça, vem, tá tudo. Para o controle? É o Victor Delta, para a onda sem regras, prosseguindo igual, a partir da presença. Victor Delta, regra de voo cancelada às 2309, confirme o nível no qual ela prosseguiu para a Guarambi. 105, cara. Gente, se não para o nível de voo 105, confirme o estimado para pouso 2309? Afirmativo, 2309, Victor Delta. Essa é a identificação, chegada do médium autorizado. Foi direto o TAP, feito para o nível de voo no 1050, o altímetro na 096, 9223, a forma que seguirá o número 2 da aproximação. Contato radar para o nível de voo 360, isso é Arboruna. 360, e Arboruna. Era fazer um skin, maintain 5,000 feet until full position. As position prior to 2,000 feet, connection 017. Pay as well as the XKA final approach for runway 10, como estabelecido. Quem vai ter a informação? Mike, Antiana ILS, X Flyer, 1-0, we call you Sally, for the Patriot State. Para o serviço de informação de voo e alerta, chame o centro Recife, frequência 26 decimal, geral, alterna 28 decimal. 099, chave centro Recife, frequência 26.0, alterna 28.8. Centro Recife 260, 2888, boa noite, obrigado, boa noite. Boa noite.